Era um feriado ensolarado e o menino estava com os pais dentro do zoológico, vendo tantos animais interessantes. Tudo estava perfeito, mas os pais se descuidaram daquele menino de 3 anos de idade. E ele, achando a jaula dos gorilas muito bonita, começou a escalar naquela cerca de arame. E ele foi subindo, sem que ninguém visse. E ele, de repente, perdeu a força e caiu do lado de dentro da jaula dos gorilas. E com a queda de aproximadamente 7 metros, e com a queda violentíssima, bateu a cabecinha e perdeu os sentidos. Quando o menino caiu, as pessoas que estavam do lado de fora gritaram imediatamente. E aquilo também chamou a atenção dos gorilas, que vieram, na sua maneira típica de andar, cercar o menino. Você sabe que gorila não é igual a macaco. O macaco é mais amigável, mais amistoso, inofensivo. Mas os gorilas não. Eles são hostis. Eles têm reações violentas e têm mais força do que um homem. E aqueles gorilas cercaram o menino que tinha caído dentro da jaula. E as pessoas do lado de fora, separadas por aquela cerca de arame, ficaram desesperadas e gritavam, tentando afastar os gorilas. Show, passa! Ninguém sabia o que fazer. Mas aqueles gritos deixavam os gorilas mais furiosos ainda, que urravam, mostravam os dentes. E as pessoas do lado de fora entraram em pânico. Tudo parecia perdido. Quando uma gorila fêmea de 8 anos de idade, uma gorila chamada Binti Jua, apareceu e invadiu aquela roda de gorilas e afastou a todos e pegou o menino ferido nos seus braços. As pessoas que estavam do lado de fora não acreditaram no que estavam vendo. Ela pegou o menino de 3 anos como se fosse um bebê, guardou no seu seio e com a outra mão empurrava os gorilas e urrava para eles. E os gorilas se afastaram. As pessoas do lado de fora pensaram: ela salvou o menino, mas o que vai fazer com ele? Será que vai levar para dentro? Mas você sabe o que aquela gorila chamada Binti fez? Ela pegou o menino desacordado e levou até o porteiro da jaula e esperou que ele abrisse a jaula para pegar o menino. Tudo aquilo foi testemunhado por centenas e centenas de pessoas que aplaudiram, ficaram emocionadas e virou notícia imediatamente. Repórteres vieram com suas câmeras de televisão, se colocavam à frente da jaula e contavam o que tinha acontecido. Os jornais estavam ali para fotografar aquela gorila tão gentil e fotografavam também um menino que estava com uma escoriação na testa e entrevistavam os pais e entrevistavam as pessoas que tinham assistido aquele gesto de amor. E a pergunta ficou no ar: por quê? Aquela gorila tinha um discernimento diferente dos demais gorilas, a ponto de salvar o menino e protegê-lo. O que que ela tinha de mais? Seria inteligência? Seria ela mais inteligente do que os outros gorilas? E isso criou uma polêmica nos Estados Unidos, porque essa história é verdadeira. E quando foram pesquisar a vida daquela gorila de 8 anos, descobriram que ela tinha sido criada por pessoas humanas, que lhe davam mamadeira desde pequenininha, que lhe davam alimento, que lhe faziam carinhos. Não era um animal selvagem trazido ali das matas, e sim uma gorila que foi criada por pessoas humanas com muito carinho. E aquilo fez com que ela também tivesse carinho pelo ser humano. Essa era a diferença da gorila Binti Jua. A razão por que ela amou o menino e salvou a sua vida. Essa é a razão por que ela tinha um bom relacionamento com os seres humanos. É porque, quando ela era pequena, seres humanos tiveram um bom relacionamento com ela. Nós precisamos criar as novas gerações, educar as crianças, tratar com amor, ao invés de tratar com rispidez. Eu fico muito triste quando eu vejo um adulto maltratando uma criança, sendo grosso, respondendo com estupidez, ou espancando, ou xingando, porque isso vai provocar na criança, ao crescer, o mesmo comportamento. Vai se tornar um adulto grosseiro e violento. Mas se nós tratarmos as crianças com amor, com respeito, com consideração e com carinho, se nós a tratarmos como seres humanos, essas crianças, quando crescerem, amarão os outros seres humanos. O problema hoje de tanta violência gratuita, de um ódio sem fundamento, está justamente naquilo que foi feito para esses adultos quando eles eram crianças. Isso vai refletir pela vida toda. Tratar com amor não significa não colocar disciplina. Aliás, quem ama põe disciplina e educa desta maneira. Mas se você maltratar os pequeninos, além de criar adultos violentos, você vai ter um dia que acertar contas com Jesus Cristo. Porque ele disse: ai de quem maltrata estes pequeninos, porque os seus anjos veem constantemente a face do meu Pai. Então, ame as crianças. Deus precisa olhar aqui na terra e ver por que você é diferente destas outras feras humanas que estão soltas neste mundo. Deus tem que olhar para você e ver que você trata bem as crianças e os outros seres humanos e protege a vida, porque você também foi bem tratado. E se quando você era pequeno você foi injustiçado, injustiçada, não descarregue o teu ódio agora nem nos outros seres humanos adultos e nem tampouco nos pequeninos. Mas faça a tua parte para consertar o mundo. Deus tem que olhar para você, os anjos têm que olhar para você e ficarem comentando: por que que esta pessoa é diferente das outras? Ah, é porque ela foi bem tratada. Pastor João Ribe, me desculpe, mas eu não fui bem tratado quando era criança. Por quem? Ah, os outros me maltratavam. Tudo bem. Agora, você não está sendo bem tratado por Deus? Você não está sendo bem tratada por Jesus Cristo? Então, por causa de Jesus Cristo e por causa do amor de Deus, ame as outras pessoas e trate bem até os teus inimigos. E quando você fizer isto, todos saberão que você é especial, diferente dos demais. Todos olharão para você e chegarão à seguinte conclusão: esta pessoa é diferente, esta pessoa é especial, ela trata todo mundo bem, ela tem mansidão, cortesia, educação, porque dentro dela está o amor de Deus em Jesus Cristo.